Bora pra praia. O respeito pela onda cai pra dentro, não se esconda e deixa fluir a vida na subida da maré. Eu também adoro praia, a morena saca a saia, dá um gosto de gandaia da cabeça até o pé. Moleque resfolegante, sorriso contagiante, paga de comediante, vende picolé. Bota o calção, tô pronto, seu biquíni me deixa tonto, nem te conto, dá um desconto nesse acarajé. Sou freguesia da Bahia, maré sobe noite, dia, dia e noite, correria sem perder a fé. Banho de água salgada, energia renovada, no colo da mãe amada eu ganho um cafuné. Chega ali, estica a canga, toma um suco de pitanga, balanga, balanga, tanga, calango, babando, ah! Sou a milanesa, olha a joia da princesa, na barraca tem uma mesa para a gente se sentar. O mundo é mar, mar é mundo, feito pro mergulho fundo, por favor não seja imundo, jogue o lixo em seu lugar. Bem, na minha casa eu tenho um mar de oxigênio, só se eu fosse um gênio pra nadar no ar. Se der bobeira vou surfar na cachoeira, a onda vai ser maneira, mas eu vou me arrebentar. E fico na saudade, se rola oportunidade, pego o barco da saudade e volto pra lá. Simbora, Vitinho. A onda anda, aonde anda a onda? A onda ainda, ainda onda. Ainda anda onde? A onda. Bandeira sonda, não é mané. E vai na onda que flutua, lua nova, bossa antiga que não mingua, vai crescente. Se tá cheia da enchente na maré. É, que onda é essa? Que vem depressa, messa a vida e vamos nessa. E me diga quantos pés, de quantos pés você precisa para andar sobre a água que afaga, que afoga na sua alma, bota nodo e mancha sua fé. No planalto não tem praia, mas tem o saca-saia e o candomblé, que na raia é unânime, faz da marola de tsunami, o ditame é o afoxé. Quer? Quem não quiser, é melhor dar no pé, porque o papo aqui não é parangolé. Até que ponto vai de encontro ao encontro de verdades, verossimilhanças e migués. Sincronia, sincretismo, mimetizo, e os cretinos ficam logo de cabelo em pé. E vão surgindo a todo instante, tão constantes como um fedor. Então levante, ande, cante, insinuante, sem pudor, na correnteza da certeza do mar que ensinou, insinuou.